5217, descend to flight level 040. Desça para 2000 pés, está autorizado LS. Reporte estabilizado, voo pro de Duna da Presidente. P5217, reduce speed to 210 knots. Autorizado Recife nível 370, via Peruísque 58. Decola da 10, curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119.8 e aciona 5101 nos dois pontos. Five, two, one, seven, left turn heading 210, limited by localizer course. Turn left to 210, limited localizer course, respectivo. 1922, reduza para 210, nós. Tá, até o nível 050, pastor, no 7. Salvador, bom dia, Janaia 6225, a Mike. Janaia 6225, eu ainda não possuo o plano no sistema, assim que eu obtiver o plano estarei copiando, ok? Vitória da Conquista 260, menos 5 cópia, por gentileza. 5217, left turn heading 160, descent to 2000 feet. Altimeter 1013, report establish localize the course. Descent to 2000 feet, turn left 160, over fox. Prossiga atrás, é solo, minha 285, na escuta. Eu ainda não possuo o plano no sistema, assim que eu tiver o plano estarei copiando, ok? É, só confirmando, seria Brasília 320 nível? Brasília no 340, seria possível adiantar a nossa saída, seria? Saída será Momo, Alvo e após Nissa, e segue como rota do plano após. Momo, Alvo e após Nissa, afirmativa, a rota aqui que eu tenho pelo menos no repetitivo seria DCT Nitsa, após Puído, Operuísque no zero, Formosa e direto Brasília. Confirma? Certo. Então a saída será Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, após transição Alvo, Alfa Lima, Bravo Oscar, e após direto como rota do plano de voo. Chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Trip 5217, reduce speed to 170 knots. 170 knots. Quista nível 260, decola da 10, curva direita no perfil da saída Gole, Eval e após direto no destino. Controle 119, decimal 8 e aciona 5114 no transponder. Direita autorizada, linha 0, conquista, decola da 1-0, cruza direita, Goleval, DCT, 198, aciona 5-1-1-4-2-2-2-3. Atendimento correto, chamo pronto para o chuveiro de funcionamento, confirmando parte 3. Salvador, bom dia, OTAN 3663, final ILS pista 90, contrante checado visual. 3663, pouso autorizado, pista 90, variável com 59. Livre pouso, pista 10, tá 3663. Siga 3604. O final da gente é o 09? Afirmativo, 09. É o King vai estar em pane aqui? Sim, eu vou contactar em frente, um minuto. Ok. Já localizado, está deslantado. Complete approach, contact tower frequency 118 small 6352 on set. 186, Salon. Salon. Salvador Tower, good morning, 3527. 3527 on 7, continue approach, send by runway vacated, expect to use runway vacated with the 180 degrees, 3 knots. 5217. Três horas e quatro, na escuta. Parece que o finger está inoperante, aí vai ser remoto mesmo, ok? Para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, mantenha a proa 220, limitado pelo localizador. 2.000, mantenha a proa 220, limite ao loco. Beleza, Donato 2. 2 chame turno 118, decimal 6 dúzia. 8 pé. 3859, reduza para 1970 nós. 170, 3859. Bom dia, gol 922. 3663, aos 23, agora 219. 922, continue e aguarda autorização de pouso. Guarda na 1013, ajuste? 1013. Obrigado. Ajuste 5217, clear to land runway 10 in the variable 5 knots. Clear to land 5217. 663, grupo. 663, bom dia, táxi via Alfa e reportando seu táxi foi Juliette para ingresso. Para o localizador, esquerda na proa 120, reporte estabilizado. Esquerda 120, reporte estabilizado para 3255. Patango, Whisky, Kilo Zulu, bom dia. Cairu Lourenço, no meu peixe. Copia? Autorizado, Cairo Lourenço, no meu pé, decolagem da 17, curva direita, corredor chefe, controle em 119, decimal 8 e aciona o padrão 0162. Ator 3859, chame torre 118, decimal 62. Tipo 02 no PB. Gente, transfere agora a torre em 118, decimal 62, bom voo. Whisky, Kilo Zulu, ajuste no 0 no 3. Gente, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera pista no 0 e no ponto de espera torre em 118, decimal 62. O ajuste no 0 no 3, bom voo. ...3663, ingresso a via Juliette para o 02, atentando a Embraer da Azul, livrando o setor. ...922, 1013, pouso autorizado, pista no 0, variável com 5 nós. Livre pouso na 10922. 5/5. Localizador 3859, continue e aguarde a autorização de pouso. Claro. Táxi vai a Alpha Juliet, gate 13. 50, chegada Mari. Após o gol na final da pista 1-0, alinhar e manter, agilizando manobra sobre a decolagem. Kilo Zulu, muito bom dia, pátio 4, Kairovski, que aciona o chame táxi. Dois, solo aos 28, dirige liberação direito no 219. 219. Passou o estero, já baixado, checado 3859. Continue, aguarda a autorização, aguarda a pista livre. É, Embraer da Azul, iniciar a rolagem. Guarda. 4208, decolagem autorizada, variável com 5 nós. 422, liberou, bom dia. 1922, bom dia, táxi Alfa Juliette para o 612. Alfa Juliette 612, 922. Turno 7, desça para 2000 pés, autorizado LS, ajuste 10 no 3, reforço estabilizado. Estimativo. Top, 3859, pouso autorizado, pista 90, variável com 5 nós, 1013. Pouso 90, voo no 435. Autorizado Ilhéus, de nível 240, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, e após direto destino. Controle 119, decimal 8, e aciona 5120 no transponder. Para Ilhéus, decola, curva direita, da El, Leda, Ilhéus, 119, controle, transponder 5120, voo 435. Protejamento correto, chama pronto para o espectacionamento, posição 07, gol 1435. Portará na 03 para o espectacionamento, gol 31 direita, 1219. Zona. Prova Salvador. 3859, zona 3. 3859, táxi Alfa, Juliette ou Índia, a critério para 03. Alfa, Juliette ou Índia para 03. Chave Torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Bom dia, bastão 7. Sete meia, bastão. Oi, Salvador, cordial, bom dia. O pastor no 7. Pastor no 7, bom dia. Reporte baixado travado, variável com 5 nós, o ajuste no 0 no 3. Autorizado Brasília, nível 320, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, Albo, após direto Nitsa e após segue conforme o rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5136 no transponder. Estava conferindo a tentativa de serviço de saída com transmissão de dia, passando por alvo. Após o alvo bloqueado, o dia foi desligado. Recorda 10, curva esquerda, controle 598 e transporte 598. Só confirmando, seria Momo, Albo e após voo a Nitsa, corrigindo, ok? Momo, Albo e a transição seria Nitsa, sim, porém passa antes por Albo, pela posição Albo. Decolagem, isso? O senhor copiou com solo? 1219, tá no atiço. Informação, Mike. 4208, chame o centro Recife, 125-45, alterne 12685. A Recife agora 2545, alterando 2685, azul 4208. Canal 225, autoridade de Salvador, Brasília, nível 320, saída combo, transporte comprimido, decola da 10, curva esquerda, controle 598 e transforma 536. Após isso, vai voar fluido, fluido, autoridade 10, até Bahia, a Bahia Formosa, Formosa, Brasília, né, 225. Estouro no 7, baixou, travou? Está travado. Pouso autorizado, pistão no 0, variável com 5, variável com 5, 9, 13. O pastor no 7. Esse pouso, pastor no 7. Seria Momo, Albo, Nitsa e após puído, ok? Chame tanto no 01, no chame 6225. Uno Uno, formação Mike confere, Galeão 360, minuto em cópia por gentileza, número 2. Zulu Alfa Hotel pronto cópia. Confirme apenas o pátio que se encontra. Gente, autorizado então barreiras, inicialmente 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 085. Decolagem da Uno 7, curva direita, corredor axé. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5102 no transponder. Zulu Alfa Hotel só confirmando inicialmente o 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 085. Confirme, POB? 03 no POB, pátio 5, Aerostar. Transfere a torre em 118, decimal 612, para o acionamento, táxi, decolagem, um ajuste no 03. Bom voo, Zulu Alfa Hotel. Agora eu passo ali 2223 para o pátio 3, para o portão de acionamento. No pátio 3 autorizado, chame o táxi, passaria do 2223. Trabalha para o 3304, prossiga. Quilo Zulu, pátio 4, chame para ingresso. 4, eu ainda não possuo o plano no sistema. Peraí, só um minutinho que eu vou ver no repetitivo e já retorno a ligação, ok? Para ingresso, pista no 7, ok? Chame na interseção para ingresso. 3304, escuta? Em princípio, o que nós temos seria esse também. Eu preciso do 17 a Pino. E a saída prevista será gole, transição ou fito. Porém, deve estar chegando no nosso sistema dentro de mais uns 10 a 20 minutos, ok? Oceaner 621 no pronto copo. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída da Euleda, após Bidev, Bravo, Índia Delta, Eco, Vitor. Quando intercepta Upper November 857, segue como rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8 e aciona 5112 no transponder. Correto, chame tanto, pushback, acionamento, posição 04, Oceaner 621. Salvador Azul 4-0, 3-9, bom dia. Azul 4039, bom dia, Campinas 360, minuto em cópia, por gentileza. Utilizado ingresso do Lua Hotel. Reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Só confirmando o gol no 923, Guarulhos. Sim, senhora, confirmo. Sente um minuto em cópia, por gentileza, número 2. Prepare a Dael, Leda, Bidev. Ok. O Azul 4039, transcópia. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta o Perzulu 1-6 e segue como rota do plano de voo. Controle em 1-9, decimal 8 e aciona 5-1-2-6 no transponder. 3-6 agora, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Bridge. A interceptar o Perzulu no meio e na guia rota do plano. 19-8, 5-2-6, com o planejamento correto, confirma apenas o portão que se encontra? Estamos no 8, sem que é mais. Sente no 08, chame pronto, pushback, saneamento, azul 4039. 4039, tá lá. Carotaxi, passarelo 2223, 30 a bordo, Antônio Salvador, 4 horas. Passarelo 2223, táxi autorizado via... Pátio 3, táxi Juliette Alfa, até o ponto de espera pistão no 0. No ponto de espera torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 3, bom gol. Gente, pátio 3, Juliette Alfa, ponto de espera 7-8-6, um bom dia, senhor, bom domingo. Tá bom. Autorizado Guarulhos, nível 360, via pelo Whisky 50. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5116 no transponder. Só confirmando, universal 360, autorizado ou 38? 360 eu tenho pré-aprovado. Gostaria de coordenar 380? Não, não, tá ótimo. Guarulhos 360, Upper 50, decola da 10, curva direita da El Leda e após Leda voa Bidev. 198 controle, 5-1 no meu transponder. Vou 1923. Potenciamento correto, sendo pronto para o pushback, acionamento 6-2, gol no 923. 23.